entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana. Só não tinha. Ô, Bigode, mas tu conhece tua mulher há quantos anos? Que acontece? Assim, a minha mulher, ela era prima de um dos meus melhores amigos. Quando o meu melhor amigo foi morar com o pai dela, com eles, né? Bastante na casa dele. Não, nem isso. Eu fui pra Fortaleza e ele foi pra Campo Grande. Aí você foi comer o teu amigo. Não, também não. Aí fomos, beleza. O meu avô morreu e meu sogro se aposentou do exército. Meu avô morrendo, eu não queria voltar pro Rio, a gente tava em Fortaleza, mas a minha avó quis voltar, e o caralho é quatro, a gente voltou, e voltou eles também, ao mesmo tempo. Só que eu pensei que a amizade que ia durar, minha amizade com o primo dela acabou e eu comecei uma amizade com ela. Namorei uma menina, ela saiu com um cara e tudo mais, até que um dia ela falou que ia pro show do D-Bob, você não deve fazer menção quem é essa banda, eu acho. Não faço, talvez a Priscila saiba. A Priscila acho que também sabe que a Priscila gosta de umas bandas esquisitas que nem eu. Qual é, né? De Bob. Caramba, de Bob, que nome? Não sei, não. Era a bandinha aqui do Rio. Ah. Resumindo, a gente ficava a madrugada toda conversando na rua, só eu e ela, só conversando mesmo. Sim. Aí já tava rolando um clima, um caralho, a quatro, aí ela falou que ia sair. Aí eu percebi que fiquei com saudade dela antes dela sair mesmo, porque a gente não ia conversar naquela noite. Aí a gente foi e ficou. No mesmo dia. Aí. Malhação, tá ligado? Muito malhação. Aí a gente foi, e ela não queria ficar comigo, porque eu já tinha pego a minha cunhada já. Ela, minha irmã gosta de você, o caralho é quatro. Eu meti uma frase de um filme chamado Antes do Amanhecer. Meti um roteiro do filme igualzinho. Cara, se tu imagina você frustrada depois de velha, olhando uma foto, pensando como é que poderia ter sido a vida comigo. Aí ela caiu, garoto sorriu, o pau não bombeu, pô. 10 anos. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Atenção, ouvintes de todo o Brasil, vai começar o que tem emprestado. Indicações de quadrinhos e outras nerdices. Bem, amigos, estamos começando aqui pra vocês mais um que tem emprestado, que eu não lembro o número, mas eu acho que é o 8, não sei. E mais uma vez, para as indicações, blá blá blá, tudo aquilo que você já conhece. E estamos aqui hoje com uma pessoa que está muito tempo sem participar de podcast e que tem gente pedindo para voltar a participar. E que se você não for cego, tiver problemas mentais ou for o Tiririca, você conseguiu ler no post, que é a Priscila. Por favor, Priscila. Olá, hoje é dia de bebê Xandão. Porra! Que pariu! Quem entender, boa sorte. A animação da pessoa falando isso é sensacional. E o bigode do comissário mais uma vez aqui. É, filho. Sou o rei do camarote com esse Xandão hoje. This is the rhythm of the night. Aí, estamos aqui pós o último QTP que saiu foi do Batman Cavaleiro das Trevas, o que tem emprestado Classics, que é um novo quadro, vai lá acompanhar se você não ouviu ainda. E vamos começar as indicações com a primeira indicação do Bigode, por favor. E aí, galera, beleza? Bigode pela segunda vez seguida, né? 2 semanas, né? Sim. Eu vou começar indicando aqui um mangá que tá sendo relançado pela JBC, que é o Hellsing, cara. Um mangá muito legal que saiu, se não me engano, há uns 10 anos atrás, ou menos, não lembro. Mas era aquele formatozinho fininho, e agora eles estão lançando ele com aquele formato Tacon, nunca lembro o nome correto, que a JBC anda fazendo isso com os lançamentos dela, né? O preço, deixa eu olhar aqui pra vocês, se eu não me engano é R$13, deixa eu só conferir, achar o preço aqui nessa bagaça. Tu tem ideia de quantas edições são, Bigode? Vão ser umas 10 edições, cara, R$16,50. É uma edição bonita, avermelhada, na frente tem a Sir Integra, e na capa de trás tem o Alucard com a pistola pra cima e mordendo uma cruz. Assim, é muito legal, cara. Tipo assim, ela reúne mais ou menos duas edições da passada, duas ou três. Papel bom, né? Tá muito legal mesmo. Eu não sei se eles fizeram, assim, eu não terminei de ler ainda, né? Mas eu não sei se eles fizeram a mesma coisa com o Samurai X e manteram alguns nomes originais, né? Mas, pô, vale a indicação aí, vão ser 10 edições completas. Proibido pra menores de 18 anos. Ah, então eu não vou poder ler. Merda, nossa. É um pouco. Uma pergunta, é relacionada. É a história do Van Helsing, alguma coisa assim? Ou não, eu tô falando merda? Não, negrão! Não, não, então, o que que acontece? Helsing é uma corporação que caça vampiros. O Alucard, ele foi meio que feito escravo dessa família, né? Se eu não estou enganado, eles são parentes. Ela é parente, eu não lembro agora, do que eu li há muito tempo, né? E tô relendo agora de novo, mais ou menos. Ela é parente do Van Helsing, só que aí você vai descobrindo no final, pode soltar spoiler, né? Pode soltar. Que o Alucard, obviamente, é Drácula, né? Porque Alucard, de trás pra frente, é Drácula. Sim. E aparece aí uma organização católica que persegue aí, e tem toda uma trama nazista por trás, e porra, assim, é muito legal, cara, muito. Recomendo o anime pra quem não viu, e tem uma versão do anime também que é muito mais parecida com o mangá, né? É muito, muito legal mesmo, super recomendado. É ação, tiro, porrada e bomba, e a trilha sonora também é foda do anime. Caralho, tem Igreja Católica do Mal, vampiro, satanismo... E nazismo. E nazismo. Porra, é uma isca pro Bigode na cara dele. É, tipo assim, porra, vampiros e nazistas. Quem resiste a isso, né? Pois é, velho, não tem condições de não comprar. Mas, tudo bem, dá uma nota, vamos inaugurar aqui, no emprestado, você dá uma nota no final de cada indicação. Isso, 0 a 10 panquecas. É, 0 panqueca? Fica panqueca mesmo? Fica panqueca. Eu troquei que eu esqueci que tem outro podcast. Posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. Cara, pela edição... É pela edição, é o conjunto da obra? Conjunto da obra, tanto papel e qualidade, quanto história, roteiro, tá, e arte. Cara, assim, juro, dou 10. Nossa. Papo sério, a história é muito legal, tá muito caprichada. Se der, eu mando a foto do antigo e do novo pra vocês, ou caço no Google e mando. Vocês vão ver a diferença do trabalho, a JBC tá de parabéns. Com essas reedições, 10 panquecas. Bom, eu não... Eu sou um cara muito preconceituoso com mangá e anime, esse tipo de coisa. Só fala o nome do autor aqui, rapidinho. Ah, fala aí, Ruata Hirano. É um nome meio escroto, não é nome japonês. É japonês, eu nem sei se eu falei certo. Vocês sabem que o meu problema com inglês é grande, imagina com japonês, né? A gente sabe que seu problema com fala é grande. É, com certeza, mas é isso, Ruata Hirano. Helsing número 1. Olha, voltando aqui que tu tá falando, porra, eu não curto muito anime, mangá, não é muito minha praia, não. Mas eu acabei de dar uma googlezada aqui, uma googleada, sei lá como é que você chama. Porra, parece interessante. Eu vou assistir o primeiro episódio do anime. Vê que vale a pena, assim. E, assim, só pra finalizar, ele foge um pouco daquela questão, daquela coisa do anime que veio pro Brasil, tipo Dragon Ball Z e Yu Hakusho, não que eles sejam ruins, mas é aquilo que não chegou no Brasil naquele auge. Uhum. Ele chegou a passar no Animax, se eu não estiver enganado. Pô, era muito bom esse canal, mano. Então, ele passava lá, mas tipo assim, ele foge daquele padrão de mangá de... É 3 episódios, se eu não estiver enganado também, então é coisa bem curtinha, sabe? Ele foge desse negócio de One Piece, Naruto, Dragon Ball Z, Yu Hakusho. É uma história um pouco até mais adultazinha. Vale a pena, sim. É isso aí. Papaco, vulgo eu, agora vou começar a assistir mangá. Daqui a pouco já tô conseguindo substituir o Preto aqui, mas isso não é assunto para esse podcast. Vamos para a segunda indicação da noite com ela, a menina serena do ponto de ignição, Priscila, por favor. Depois dessa indicação para os mangá caso que estão ouvindo a gente, né? Caralho! Vai ter gente que vai ficar bom lá. Cara, eu queria falar, na verdade, sobre um quadrinho que vai ser relançado nos Estados Unidos, que é publicado, porque saiu a notícia no início do mês, para quem não acompanha nenhum tipo de site, que vai ser republicado Atari Force, né? Esquadrão Atari. Eu não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E eu me lembrei que eu já tinha lido já a segunda série, tem duas séries. A primeira parte eu não li, mas a segunda eu li e, tipo, é massa velha total. A arte é do José Luiz Garcia Lopes e a história é do Jerry Conway e, tipo, tem... É tipo universo futurista, assim, sabe? É a base do que viria a ser depois vários outros quadrinhos, assim, pra quem já leu. É a sua cara, velho. Parada antiga, meio massa velho. Pra quem tá ouvindo, a Priscila é uma pessoa que lê e-mail, entendeu? Então falta um pouco de amor à vida, mas de vez em quando eu acerto em algumas coisas. Caramba, hein? Vou contar um pouquinho da história, né? Da segunda série, que é basicamente... O Destruidor Negro, que é atacar a Nova Terra, que é os filhos do antigo Esquadrão Suicida. Não! Esquadrão Suicida, Esquadrão Atari. Caraca. Esquadrão Suicida. É. Nossa. Tem personagens muito fodas, cara. Tem a personagem fodona, feminina, chamada Dart, que ela é uma mercenária e ela é uma mutante. Ela lê mentes, assim, é muito foda. Tem um personagem Tormenta, que lembra, assim, um pouco o visual do Shazam. Ele tem o poder de visitar vários do multiverso, assim, sabe? São bem roubados esses personagens, hein? Cara, eu acho que é a base, assim, sabe? Foi um dos primeiros que... Sim, é bem fantasia, bem... Deu pra entender. Tem um personagem Taco Rato, que é, tipo, um rato gigante, que não pode ser encurralado. Tem um personagem que é um gafanhoto gigante, que tem o poder de curar as pessoas, enfim. É total massa velha. A arte é muito foda. Parece bem Marvel. Parece bem Marvel, é verdade. Mas é DC, então chupa Marvel. Chupa! A arte, vocês querem notas? Tipo, eu nunca tive o quadrinho em mãos, né? Porque, tipo, foi lançado nos anos 80. Não teve em mãos, mas ela não baixou. Foi o quê? Foi outra pessoa que tava segurando pra você, não foi, Priscila? Pois é, foi um tio meu que comprou lá nos anos 80, né? Ele emprestou pra Isso. ler. Exatamente. Mentira! E a arte, pra mim, é 10. E a história é 10 também, cara. Tá muito foda. Pô, muito bom, então. Eu vou arranjar um tio também que tenha comprado nos anos 80. Vamos dizer assim. Bigode, tu já leu alguma coisa disso? Já vou falar ou não? Na verdade, não. Eu dei mais coisa não tão alternativa. Eu comecei a ler, assim, que pra mim alternativa é o que eu não conheço muito, né? Tipo, eu conheci o John Constantine, mas não lia. Mochando do Pântano, aí comecei a ler, então isso pra mim é muito alternativo. Vou anotar a dica. Ah, mas a Priscila é hipster, né? Lê essas coisas, toma café, pinta cabelo de verde e usa droga, é normal. Negócio bem hipster. Então. Não, parece bem interessante, vou correr atrás. E, cara, e gente, tem trepação, viu? Então, mais um motivo. Opa! Caralho! Vou ler só figuras. A Priscila fala muito empolgada. Gente, gente, gente. Não, e quem fala tem trepação, né? O cu de sua mãe. É. Caralho, eu aluguei um filme. Tem trepação. Tem trepação, caralho. Cara, muito na bom. Verdade é menção a um outro podcast, mas tudo bem. Qual é o podcast? Pode falar. Podcast de onde nós nos conhecemos. Ai, que burro, dá zero pra ele. Ah. Você vê que a Priscila realmente é hipster underground, que conhece todas as referências de tudo, e a gente é só poser, mas... Deixa eu falar só mais nós somos coisa. Capitões América, né? Uhum. Deixa eu falar só mais uma coisa. O ArgCast tem um podcast só sobre Atari Force. Foda-se! Eu não gosto do ArgCast, eu vou bipar. Mentira, eu gosto. O número 122, acho que a gente pode deixar aqui no link pra quem não tiver afim de ler. Vou colocar, sim. E tal... Estamos nos ouvir, tem o Daniel HDR e o réu do melhoresdomundo.net. Melhoresdomundo.net também, que tem um tal de lojinha lá, né? Que tá escrevendo as paradas no site. Vocês conhecem esse cara ou não? Não, nunca vi mais convenções. Cara, eu conheço o Pedro Ramos, que faz atos finais, sabe? Ai, Pedro Ramos, eu amo o Pedro Ramos, sabe? Assim, muito gatinho. E muito fofo. Gente boa ele, lá de São Paulo. Muito bem. É, mais alguma consideração final, Pastilha, Priscila, Presília, Piscina? Não, só leio. Leio muito, leio tudo. Então, tudo bem, encerrando a indicação da Priscila, vamos para a terceira indicação da noite, que é a minha. Deixa pra quem... Então, pessoal, hoje eu vou indicar pra vocês um quadrinho que é um pouco diferente do que a gente tem passado aqui. É DC, olha só, e é Batman. Mas acreditem, é um pouco diferente. E como vocês já devem saber, a indústria de quadrinhos, ela amadureceu junto com o público. A indústria de quadrinhos de super-heróis, alguém discorda ou não? Não. Então, mas esse é uma alternativa. O que aconteceu? A Abril, a editora Abril, mano, que publicava DC e Marvel nos anos 80 até metade dos anos 90, tá publicando agora um formatinho tanto do Batman quanto do Superman. O Superman eu não li ainda, porque o Batman é 10 mil vezes melhor, que é Batman Gotham. Então, é um quadrinho estilo formatinho, papel bem vagabundo, a capa... Peraí, dá pra botar um carro. Ô papaco, então aproveita aí que eu tô falando, cara, eu tava querendo comprar esses formatinhos pra dar pro meu sobrinho, apesar dele ter 2 anos. É foda. Porque, porra, cara, eu acho que é ideal pra criança começar a ler quadrinho assim de... Sim. De super-herói, sabia? A própria capa, velho, você coloca aquela luz 12 volts, sabe, atrás, que é fraquinha, tu vê a capa e a contracapa. Tu vê os dois desenhos ao mesmo tempo, é uma parada meio Inception, vou postar a foto. Mas é interessante pra você, se você tem um sobrinho, um filho, um neto, um irmão menor, assim, quer começar a ler quadrinho, ou que você quer iniciar no mundo dos quadrinhos e super-herói, é muito bom, porque são histórias leves e simples. Mas se você também quer uma diversão rápida, você que tem ejaculação precoce, não, mentira, você pode comprar o quadrinho, porque tem várias histórias pequenas, leves, simples, engraçadinhas e muito bem feitas. A trama delas não é nada pesado, mas é muito bem trabalhado. A arte é inspirada nos desenhos animados, na série animada do Batman, do Bruce Timm, tanto a do Batman Gotham quanto a do Superman são inspirados no do Bruce Timm. E cara, é muito bom, muito divertido, é uma ótima leitura de cagada. Olha só o Bigode, que já gravou o podcast com a gente cagando, não foi, Bigode? Já fiz essa façanha, já. Aí. Então, se você quiser... Que merda. É, pois é. Agora, se você quiser fazer alguma coisa além de gravar o podcast cagando, você pode ler esses quadrinhos. Tem histórias muito legais, muito engraçadinhas. O preço, papaco, só confirmar o preço. Então, o preço tá meio salgado pra... O primeiro que é formatinho, o papel é vagabundo, que vai amarelar em 3 meses, assim, e a capa também amarelar essas coisas, tá R$10. Vai tomar no cu! É meio salgado, né? É meio salgado pra um formatinho nessa qualidade. Mas, mano, eu acho que vale a pena. A gente tá pagando muito mais por quadrinho muito pior, tanto em narrativa quanto em qualidade de papel mesmo. E se você se interessar, que você dá pra um sobrinho seu, ou comprar mesmo pra dar aquela cagada rápida no meio do expediente ou qualquer coisa assim, tem histórias, são várias histórias dentro, eu recomendo. É, daqueles 10 reais que sobram no troco de alguma coisa, sei lá, do pão. É, tá ligado? Então, vai lá e compra um quadrinho desse. Cria alguma pergunta, bigode, mais alguma? Não, eu só ia falar, tem o da Liga da Justiça também, o do Super-Homem, não tem nesse formatinho? Tu já eu viu? Só vi o do Super-Homem, mas ainda não comprei, e parece que é a mesma pegada. E não precisa comprar a sequência não, né? São histórias fechadinhas, né? São histórias fechadas. O bom é isso, é um formatinho com vários arcos. Não, várias histórias fechadas, assim. Ah, isso é perfeito. Muito bom, velho. Tu pode comprar sem compromisso, se tiver... Eu tô aqui com as edições 4, 1 e 2, ainda não encontrei a 3... Mas se você quiser comprar só a 4, e tiver aí só a 4, tu compra que tu vai ter, vai conseguir entender tudo, todas as histórias. E é isso aí, velho. Deixa eu só pegar o nome de quem tá escrevendo e desenhando. Oi, gente, é caro, né? R$10 pra um formatinho desse tipo é caro, mas é melhor do que gastar comprando livro pra colorir pra adulto, né? Porra, mandei pra minha mulher, me achei um merda agora. Ai, puta, mano, pra quê, né, velho? Por que as pessoas fazem isso? Por que entrou na moda isso? Vamos. É. Outro dia a gente discute isso, mas eu também acho bem lamentável. Gente, na minha época era 2 contos, tá? É verdade, já né, a primeira vez que lançou esse formatinho era mais baratinho. Sim, sim. Quem tá fazendo os roteiros, pelo menos na edição 4 aqui que tá na minha mão agora, é o Scott Patterson e os desenhos do Tim Levins, que tá chupinhando barra copiando muito bem o Bruce Timm. Você percebe toda a influência do traço, mas é um pouco mais detalhado do que animação, claro, porque quadrinho tem que ser. E é isso aí, galera. É, a Priscila, que é de Seneca, provavelmente vai ver alguma coisa, ou vai comprar, ou vai cagar mesmo, não sei. Então essa é a minha indicação total da obra do nota... Porra. Não sei, vai. Se você... Se você... Dá pra descer, então. Você para pensar que é uma parada que é destinada ao público infantil, mas que qualquer público que gosta realmente de quadrinhos consegue ler sem achar uma merda e totalmente imbecil, eu acho que pega um 10, mas se for levar em conta o material, acho que pega um 9,5. Então acho que eu vou dar um 9,5 no final por conta do material só. E essa foi minha indicação, pessoal. Mais alguma pergunta? Mais algum adendo? Alguma coisa? Ordem, sei lá. Não, então, beleza. Vamos. Silêncio constrangedor. Sim, silêncio bem constrangedor. Me senti mal agora, tá bom? Foi combinado entre eu e a Priscila, aceitou. Que a culpa é de vocês. Então, vamos para a quarta indicação da noite. A Priscila tá falando aqui que tem que falar abaixo. Não sei o que está acontecendo na casa da Priscila, mas também não é da nossa conta. Que é com o Bigode, por favor, Bigode. Bigode hoje tá na era dos mangás, em comemoração a uma coisa muito importante que aconteceu hoje, que é um mangá que já saiu, assim, de circulação, você vai ter que dar bundinha pra arranjar ele, que é o Prophecy. Cara, da JBC também, esse acho que o Paco pode ler, porque é maiores de 16 anos. Ah. 13,90, é do Tetsuya Tsutsui, né, meu japonês tá do caralho, o curso que eu fiz rápido... E o legal, assim, eu vou adiantar logo minha nota, são 10 panquecas por 2 motivos. A história é boa e só são 3 volumes, cara. Então, tipo assim, é perfeito. A história gira em torno do Homem Jornal, um cara que começa a anunciar que vai cometer certos crimes. Caralho. Mas são aqueles... É, mas são aqueles... Uma fiction horror do caralho, né, mano? Mas são aqueles crimes que você pensa duas vezes em julgá-lo, né? É aquele que divide a opinião das pessoas. Matar o cara bateu no... O cara bateu no cachorro da vizinha. Ele vai lá e pune esse cara. Tá entendendo? Qual é o nível da punição? É tipo enfiar o dedo no cu ou arrancar a cabeça? Não, a punição é pesada. Algumas chegam até a morte. Porque tem uma que, assim, uma loja de mercados vende produtos passados da validade. E ele fode com o cara do mercado. Literalmente fode com o cara? Não, literalmente não, mas fode. Né? E ele é chamado de homem jornal e, assim, gira em torno, assim, é grupos, mas eu vou falar que seriam de dois grupos, né? O grupo do homem jornal e o grupo da polícia de informática do Japão que tá investigando os crimes do homem jornal e tem que prestar contas pro departamento. Uhum. E, cara, assim, eu achei muito legal, muito, muito, muito legal mesmo. A arte é legal. Assim, é papel de mangá, né? Então eu não posso falar nada, mas... Aquele papel que amarela rápido, né? Pior que não, cara, eu acho. Sabe por quê? Porque eu vou falar porque eu tenho a versão... A primeira versão, que era na época R$2,99 do Samurai X, né? Que a JBC lançou. Aquele meu tá amarelado, mas não tá tanto. Eu comecei a comprar aquilo em 2001, 2002. Não tá tão amarelado. Esse papel novo da JBC parece que é melhor. Uhum. Né? Mas assim... É muito legal mesmo, super recomendado. Sabe a que arte... parece? O quê? Planetary, um pouco. Não conheço, de certo. Porra, eu não vou falar muito sobre Planetary, porque eu queria fazer uma fita engraçada com essa sobre Planetary. Ah, Planetary, tá, agora eu entendi. Mas eu nunca li, eu já sei o que é. Ah, eu achei só o visual parecido, eu ainda não li, propício pra saber, mas... Isso aí, cara. É, cara, assim, é legal por isso. É três mangazinhos, a história se fecha ali, é como se fosse uma minissérie da Globo que passa peitinho. Só não tem peitinho. É, não tem fodeção. Como é que foi? Não tem o quê mesmo? O que a Pri falou? É. Não tem trepação. Não tem trepação, mas vale a pena. É muito legal e mexe com aquela questão de, como é que eu posso dizer, sobre... Ética não seria a palavra certa, mas sobre princípios, até onde você vai, até onde tá certo as pessoas fazerem, a gente agora que tá no Brasil com essa onda de fazer justiça com as próprias mãos, até onde as pessoas devem fazer justiça com as próprias mãos. Amarrar ladrão em poste. É, essas coisas legais. Até onde isso vale a pena, né? Beijo albino. Basicamente isso. E é, o legal também, pra finalizar, é essa questão da internet, cara. Tudo que eles fazem é pela internet. Se eu não estiver enganado, eles falam até do YouTube aqui. E isso que é legal, até onde a galera também gosta de ver isso, a desgraça, né? E como legal. Você divulgar isso na internet, corre bem. Eles hackeiam alguém? Que eu lembro, não. Eles não hackeiam ninguém e não dão satisfação das coisas. Mas é bem legal, é bem legal. Mas eles são legais, se eles hackeassem alguém, eles são legais. Ah, isso aí, é. O Bigode agora tá falando de mangá, a gente arranjou um substituto pro Teta, né? Né? Foi muito difícil. Mas não vamos... Aqui de mangá qualquer um pode entender, né, filho? Porra, ah. Mangá, né? Foda-se, né? Foda-se. É um bando de desenho e peitos gigantescos e preto e posso branco. Só falar uma coisinha aqui engraçada? Não. Depende, se não foi engraçado, o que eu posso fazer com você? Ah, você pode publicar esse podcast. Tá bom. Tá bom, então, antes, quando lançou essa porra de mangá, eu comprei o do Dragon Ball Z, né? E eu comecei a ler do jeito normal, né, de HQ, eu ignorei aquela primeira página. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. E eu tô, porra, essa porra tá estranha, cara, que merda. Ô, porra. Essa porcaria não funciona. Aí eu cheguei. Tava estranha a história, né? Óbvio, né? Chega na metade tá estranho, né? Aí quando eu olhei a primeira página, ah, se deu o contrário essa bosta, o caralho, que merda. Comecei a ler tudo de novo. Que merda, hein, mano? Ai, coisas do Bigode. Porra, é foda. É, eu já era velho quando era novo. Sim. Bigode é o nosso eterno velho, acho que é o segundo cara mais velho daqui, ou é o primeiro? É o primeiro, eu sou o primeiro. Nossa, que pariu. Que merda. Que merda, hein? Algum adendo? Sua nota tu já deu? Cara, nenhum, é aquilo. O único adendo foi o que eu falei no início. Talvez seja difícil de encontrar. Preço. Pra quem é do Rio, vai ter agora a Bienal do livro, e sempre tem lá eu não lembro de quem é o stand, mas é um stand que sempre vende mangá e revistas, HQs normal. HQs que são de verdade, mangá que não é normal, porque esse daí traz pra frente. E dá pra se encontrar edições antigas lá, então eu recomendo pra galera aí do Rio de Janeiro, ou que venha ao Rio pra Bienal, que sempre fica no pavilhão 2, se eu não estiver enganado, e sempre tem uma fila muito grande. O preço é R$13,99. Certo, acho que tá valendo a pena pelo preço ou não? Ou tá um pouco salgado? Vale. São 221 páginas, cara. E ainda tem um glossáriozinho, que é legal. Uhum. Que é agora que eu reparei, por incrível que pareça. Acabei de descobrir aqui que tem um live action disso. Tem anime, não? Cara, eu nem sabia, eu não fiz pesquisa. Eu só li o mangá mesmo. Não tem problema. Posso fazer outra declaração? Pode, claro, sim. Podcast é seu. Quem deu essa dica foi o Poderoso Porco, e eu peguei dele quando ele tinha um canal. Caralho, que merda, hein? Ah, mas eu gostei. Eu não vi a declaração dele, ele só tinha lido, acho que é número 1 e número 2. Eu gostei. Então fica a minha dica aí, super maneira, muito bacana, muito legal. Tudo bem, vamos... Agora, parando com a viadagem, vamos parar de indicar mangá. Agora, a quinta indicação da noite é isso mesmo. Com a Priscila, por favor. Sweet Tooth da Vertigo. Caralho, muito foda, puta que pariu. Chega, pode falar. Cara, são 40 edições, né? Foram divididas em 6 volumes aqui no Brasil. Foram vendidas. Eu comprei tudo no ano passado, na verdade. Sou rica! E eu encontrava fácil nas bancas, eu não sei mais como que tá agora. Mas acho que você encontra no site da Panini, né? Uhum. Os valores são entre R$15 e R$30, se eu não me engano, assim. Da primeira até o último volume. Tu tá encontrando também, Pri, no site da Comics. Ah, também, verdade. Vou falar um pouco agora da história, né? Sweet Tooth, na verdade, é do Jeff Lemire, né? E se passa no futuro pós-apocalíptico. E é só de crianças híbridas, né? Tô com medo de dar spoiler aqui. Tipo, é muito foda e vale ler. Não só ouvir spoiler. Cara, tu não sabe o que esperar, velho. Se você não souber nada, tu vê a capa, começa a ler, tu realmente não sabe o que esperar. Se tem uma coisa que não é previsível. Nossa, é totalmente imprevisível. Cara, você acha uma coisa... Você começa a primeira edição assim, você fala, nossa, você chega até a pensar que você sabe como é que vai ser o final. Mas tipo, é totalmente imprevisível. Sabe, tem um meio a vibe assim de The Walking Dead. Você vai começar a ler assim, você fala, ah, pô, isso me lembra The Walking Dead. Mas é outra coisa, assim. É só o fato de ser pós-apocalíptico, né? E é basicamente o futuro agora é das crianças híbridas e os poucos humanos que restam, alguns, né? Alguns cientistas, uma base, não querem deixar que essas crianças existam, né? Achando que essas crianças são o mal, o flagelo. E aí eles criam uma base para trazer essas crianças híbridas, eles caçam essas crianças híbridas, e ali eles tentam fazer pesquisas, né? Para curar toda a doença que veio e devastou a humanidade. Tem muito misticismo. Assim, o que me surpreendeu bastante o final, assim, é que você vai achando que é alguma experiência ficção científica, né? Você vai achando que é alguma coisa, alguma mutação ali. Mas quando chega no final, você é totalmente surpreendido, assim, o desfecho. Tem o personagem principal, é um garoto cervo, né? O Gus. Que dá um nome do... O apelido dele, na verdade, é Bico Doce, né? Ou Dente Doce, se quiser. Uhum. Que é dado pelo cara que vai lá fingindo ajudar ele, né? Na mesma verdade, ele tá indo caçar. Dá um spoiler. O Jeffert. Bico Doce não parece nome de traveco boqueteiro? Eu só queria falar isso. Passou pela minha cabeça agora. Em português é total, né, cara? Em português é total, né? Uhum. Bico Doce, puta que pariu. Pô, podia ter mantido o apelido em inglês, mas tudo bem. Mas, bom, no, na minha versão impressa é Bico Doce e eu vi nos scans, em alguns scans, que é Dente Doce, enfim. É, a arte é muito foda. Jeff Lemire, a arte e a história do Jeff Lemire, né? É muito foda. Foi... impressionante, velho. Foi muito foda. Eu vou dar pra esse quadrinho, hein? O Papo tá chorando quase. Cara, eu tô, é que nem o Bigode quando viu o trailer de Batman vs Superman. Cara, a história é muito triste, na verdade, né? É muito triste. Tem diversas edições, assim, diversas partes, tipo, você fica assim, muito. Bom, o Gus, ele é o personagem principal, mas todos os personagens são cativantes, assim, todos. Todas as crianças híbridas, todas as pessoas que eles vão encontrando no meio do caminho, assim, é todo mundo muito, muito cativante. E o que eu não falei ainda? A arte é foda, a história é foda. Eu já falei os preços. Eu dou 10 pra HQ total, assim, acho que o Papaco também. Também. Papaco tô chorando aqui. O Papaco tá comendo um acarajé, tudo bem. É. E leiam, sei lá, leiam. Só queria deixar uma coisa clara. É da Vértigo, não é? É. É. E a Vértigo pertence a quem? A DC. Genius. Pronto, acabou o meu argumento. É, Pri, só uma pergunta aqui. Que tipo de misticismo que tem? Porque o que me deu vontade de ler foi essa sua frase. Misticismo, que tipo de misticismo que tem na história? Eu acho que é satanismo, que é sangue, coração na primeira parte. É... Eu quero trepação, filho. Cara, por exemplo, tem também uma questão de religião. Tem um cientista que vira um fanático religioso por causa disso. Religião, Bigode tá indo em cima já. Já, porra. Cara, eu tô aqui no site da Vértigo fazendo uma pesquisa já. E eu saio da Vértigo, desculpa te cortar, Pri. Se intitulou aqui no da Panini, né? Como a HBO dos quadrinhos. Muito foda. Caramba. Muito foda. E eu não quero contar o que acontece, assim, tipo, porque acaba surpresa. Essa grande surpresa. Ah, então não conta, eu vou comprar. Tem que comprar, porque é muito foda. Eu acho que se você nunca leu nada, nenhum tipo de quadrinho, e você pegar esse quadrinho pra ler, tipo, acho que você vai realmente virar um leitor de quadrinhos. Assim, que é vai virar macho, quadrinho de macho, porra. Por isso que a Priscila lê, né? Caramba. Silêncio constrangedor de novo. Silêncio constrangedor mais uma vez. Faz algum adendo, presilha, pastilha, piscina? Não. Não. Tudo bem. Comprem muito. É, agora a gente se encaminha para a última indicação da noite antes do pedaço papo de bar, né, do podcast. E, bom, hoje eu não. Essa última indicação eu não vou indicar quadrinho, vou indicar nerdice, porque a gente indica quadrinho nerdice, já cansei de explicar isso. E é uma indicação de uma coisa pra vocês relembrarem ou reassistirem, que eu acredito que todo mundo que tá ouvindo isso aqui já assistiu, ou quem não assistiu tem que assistir com certeza, que é Batman do Futuro. Por favor, solta a vinheta do Batman do Futuro. Essa não, Bigode, eu vou botar na edição, não precisa falar nada não. Ah, tá, nem lembro qual é a música. É um techno bem zoado, mas tudo bem. Bem fritado, mano, tô fritando. Nossa, meu. Então, cara, Batman do Futuro é a animação do Bruce Timm, velho. Não tem mais nada o que dizer, meu argumento podia ser só esse. que acho que já ia convencer uma galera e tá passando um carro buzinando aqui, filho da puta do caralho arrombado, espero que você bata o carro e morra. Para com essa porra aí, meu irmão! Mas, cara, a história de Batman do Futuro, ela é muito boa, parece algo que já tá batido, que não é original, que já aconteceu nos quadrinhos, mas ele aborda isso de uma forma totalmente nova, totalmente diferente, que é... Bruce Wayne, perdeu os pais, virou Batman, tá sendo Batman e fica velho, e aí ele percebe que não dá mais pra ser Batman porque ele tá velho, o Pinto não sobe mais, ele se cansa batendo em dois caras, e toma tiro, e come o cu dele, e daí ele desiste de ser Batman. Bom, aí fica lá o Bruce Wayne velhaco, amargurado, azedado, na Batcaverna, com seu cachorrinho, o Alfred morto, isso aí. E a partir disso, o desenho animado se inicia assim. E depois disso a gente é apresentado ao personagem que eu, cara, eu considero sinceramente o mais perto de Homem-Aranha que algum Batman já chegou. Pô. É, realmente. Você acha também, Bigode? Priscila assistiu? Cara, Batman do Futuro era foda, eu acho que foi, assim, é uma ideia que tem tudo pra dar errado, porque eu fico imaginando, caralho, uma história do Batman sem o Batman. Sim, mano, mas é o Bruce Timm, ele sabe fazer. Cara, é foda demais, porque... O Bruce, ele é um Alfred mais preparado mais. Porque o Alfred é preparado pra caralho. E ele vira um Alfred muito foda. E só fazendo um adendo, tem um episódio com o Zeta, cara. Que também é muito foda. Cara, foi essa animação que originou o longa-metragem... O Retorno do Coringa, eu acho que chama assim. Que também é muito foda, que é no universo dessa animação. E, cara, Batman do Futuro, assim... Quem passa a ser o Batman do Futuro, que não é spoiler, acho que tá até na abertura isso, é o Terry McGinnis, certo? Que é um adolescentezinho que, como eu disse, parece um pouco... Eu acho que parece um pouco Peter Parker, no sentido de ser adolescente, ter problema com colégio, com família, com contas, vocês não acham? Cara, Batman do Futuro é muito foda, e realmente, tu falou uma coisa que é verdade. Parece mesmo com um pouco com o Homem-Aranha. Uhum. Cara, é o tipo de coisa que tinha que lançar em Blu-ray no Brasil, cara. Porra, Liga da Justiça. Batman, série animada. Eu tenho aqui a primeira edição, cara, é horrível, sabia? Por quê? Porra, eles botaram os episódios tudo fora de ordem. Nó, que vacilo do caralho. Porra, sabe? Puta falta de respeito, a Warner nunca faz nada direito. É foda, né, velho? Ela dá uma vacilada foda, mano. Depois reclama que tem nego baixando o quadrinho. E animação, velho. Não. Eles fazem um trabalho porco pra caralho. É foda, mano. Pri, tu assistia Batman do Futuro, não? Se eu assistia? Não lembro. Ou se você assistiu? Eu conheço, mas eu não lembro se eu assistia. Sei lá. Certo. Eu assisti Batman do Futuro quando eu ainda era um pequeno papaco. Não que eu seja velho agora, porque eu sou o cara mais novo do ponto de ignição, me julguem. Mas, cara... A visão que você tem assistindo aquilo, depois que você já é um, entre aspas, né, nerd de verdade, já conhece o Batman mesmo, é totalmente diferente, é outra pegada. Se você assistiu quando era pequeno, não lembra de muita coisa, vale a pena voltar e assistir, porque é muito foda. Puta que pariu. É uma... Sim, porra, velho. É uma Gotham City futurista. E o Bruce Wayne contou... Tipo, o Bruce Wayne é a inteligência. Você percebe no Batman novo, que é o Terry McGinnis, que ele não tem tanto preparo. É um moleque que apareceu lá e ele toma uma porrada pra cacete, velho. É muito, muito bom nesse sentido. Eles pensam no, entre aspas, realismo. E... os roteiros são muito bons. E, cara, tem um episódio em específico, que é o episódio de um cara... Um vilão. Cada episódio é um vilão. É estilo série do Flash. Certo? Só que talvez até um pouco melhor. Até minha avó sabe. Que é, tem um vilão que ele é técnico de som. Parece meio bizarro falando assim. Mas é um cara que ele é muito habilidoso com tecnologia de som em geral. Outro episódio, certo? Ele tem um vilão que é DJ. Acontece, né? É o tipo de coisa que você tem que se colocar em desenho de criança. Então, ele consegue implantar, resumindo bastante, ele consegue implantar num curativo do Bruce Wayne, que tinha machucado a cabeça, um pequeno speaker, uma pequena caixinha de som, que fica falando como se fosse uma voz na cabeça dele. E aí você ouve, né, falando Bruce, se joga pela janela. É um episódio muito pesado, porque ele joga na cara do Bruce que os pais dele morreram e tal, falando, ele fica olhando pra janela e aí a voz fala... Vai, se joga, vai acabar tudo, não sei o que lá. E é bem triste. Daí no final, o Terry McInnes, que é o novo Batman, né? O Batman do futuro. Ele salva o Bruce, descobre a caixinha de som. E aí ele chega pro Bruce e pergunta como é que... Como é que ele sabia que não era ele que tava ficando maluco. E aí tem uma frase muito foda que eu vou colocar na edição agora. Me diz uma coisa... Por que tinha tanta certeza que as vozes não vinham de você? Bem, primeiro, sei que eu não sou psicótico. Espero que o outro motivo seja mais convincente. E segundo, a voz me chamava de Bruce. Na minha mente, não é assim que eu me chamo. Como você se chama? Ah, é. Já sei como se chama. Mas esse nome é meu agora. Diga isso ao meu subconsciente. E... É aquele negócio que a gente já conversou, né, cara? Ele é o Batman, né? Ele é o Batman, Bruce Wayne e a máscara. E é muito foda, mano. Eu tava assistindo com um amigo meu, que também é fã de Batman, essas paradas. A gente ficou meia hora olhando um pra cara do outro, assim, velho. Tá ligado quando tem aquela referência que tu pega? Só que é tão foda, mas tão foda, que tu fica, tipo, 20 minutos pensando qual na tamanha genialidade do roteirista e o quanto que você quer dar pra ele. Eles estão né? É nesse nível, assim. Então, alguém tem alguma pergunta sobre? Não. Não. Não tem o que fazer pergunta, cara. É o Batman do futuro. É foda. É Batman, cara. É Batman, é DC, né, Pri? DC é amor. Né? Marvel. Marvel. Ai, ai. Tenho pena de quem lê isso ainda. O foda, que eu até comentei com o Bigode num off rapidinho, que não vai ser a edição, é que tá foda de encontrar, velho, pra vender a mídia física e tal. O que você tá encontrando são alguns DVDs. Sabe DVD que fica em promoção de R$2 na Americanas? Avulso, né? É, avulso. E não são nem os episódios. É o longa-metragenzinho, que é foda, é muito foda, mas não é tudo. Entendeu? Então... Você aí, que tem um DVD na sua casa, comprou 20 anos e quer assistir de novo? Você vai poder assistir. Se você não tem, felizmente, a gente aqui não conhece nenhum outro meio de você assistir. Você conhece, Bigode? Cara, não, porque eu só tenho DVD, você já viram aqui minhas coleções. E você, Priscila, conhece? Cara, só se aquele tio meu lá, se ele tiver. É, assim. O tio da Priscila. Se você, maneira. Ó, a Priscila... Você fala com a Priscila, ela passa o contato do tio dela, vocês conseguem. É, mas fora isso, acho que não tem nenhum meio, não. A gente não vai apoiar a pirataria, é isso aí. Mas então... que pedem, pedem. Com certeza. A nota, né, pra finalizar, tal, porra, 10. 10 pra arte, 10 pra roteiro, 10 pra som, 10 pra porra toda, mano. É extremamente foda. Alguns episódios... Eu acho que até superam a série animada do Batman, vai ter gente me batendo. Não sei se o Bigode concorda comigo. Não, eu só ia falar o que é foda quando eles aparecem na Justiça de. Liga da Justiça Sem Limites. Sim, que é outro desenho foda pra caralho também. Né? Porra, é fantástico. Cara, tu vê um desenho que era, entre aspas, pra criança, mas que, assim como o quadrinho que eu indiquei, qualquer um consegue entender. Mexendo com o multiverso é foda, é muito foda e eu admiro o Bruce Timm por conta disso. Pra você que não sabe, a animação do Piada Mortal que vai ter tá sendo feita por ele. Então, podem estourar seus absorventes e acho que acabaram as indicações da noite. Alguém quer fazer algum adendo antes da gente partir pra parte papo de bar, parte descontraída e isso aí? Tua mãe tá boa? Ah não, a mãe dele é boa, é diferente. O cu de sua mãe. Tá boa, Priscila, bem longe de você e da sua roupa. Alguém assistiu o piloto de Supergirl? Eu assisti, é maravilhoso. Ela é linda. Estou apaixonado. Estou pelado agora. Só queria dizer que tem a cena que ela tá vestida, que ela veste o uniforme e ela tá de óculos e ela tá linda naquela cena, cara. Linda, linda, linda. O Pri, eu queria te fazer uma pergunta. Você achou a série muito menininha? Cara, eu achei que o piloto tentou mostrar, assim, ela menos adolescente, assim, sabe? Menos menininha. Ele até que jogou na cara, assim, ela no início tentando ser uma garota normal, indo trabalhar, sei lá, numa agência, com uma bruxa de uma chefe, sabe? Entregando cafezinho. Mas eu acho que durante, assim, a história até que foi bacana, sabe? Não ficou apegada ao fato dela ser uma garota, sabe? Até que veio, na hora que ela foi. Sim. Na hora que de fato ela virou uma super heroína, né? Aí ela foi lutar contra os vilões. Eu vi várias resenhas, as pessoas falando sobre ter que pontuar a vitória da garota em cima do cara, assim, sabe? Mas eu não achei nada demais, não, assim. Pra mim foi de boa. Pelo trailer eu achei que ia ser, sei lá, uma coisa totalmente pra adolescentes, assim. Então, porque hoje eu vi um preview de um monte de meninas vendo a série. Eu achei meio... Assim, eu gostei muito. Quando eu falo menininho, eu nem digo do modo ruim. Mas caraca, cara. É que sei lá, eu achei ela muito carismática. Ela é muito carismática. Ela é gostosa. É nesse ponto que eu falo. Ela é uma carismática gostosa. Ela é apaixonante, cara. Eu vi como uma menina rindo. Cara, então, isso... Ela sorriu o tempo inteiro, assim. Todo mundo ficou falando antes, quando saiu o trailer, né? Que, nossa, ela não tem cara de Supergirl, não vai dar certo. Cara, ela é perfeita no papel. Perfeita, assim, linda, carismática. Ela passa, assim, aquele negócio de garota mais novinha, assim, quanto juvenil. Mas, cara, é perfeito. Eu achei, não poderia ter sido a escolha melhor, assim, tá boa. Tem nudes vazados, cara, tipo, é perfeito, cara. Puta, não puxa, sapão, beijo, abraço, tem lá, todos os nudes dela, o sapão puxou a ficha mesmo. Ah, isso pra dizer que eu sou apaixonado por ela. Eu vou tentar assistir. Só um adendo que eu queria perguntar pra Pri, se ela teve essa noção. Você achou muito parecido com o Man of Steel? Botar o personagem negão lá, fodão, tipo o general do Man of Steel... O uniforme dela. Cara, eu achei um pouco parecido, mas o simples fato de ser, sei lá, uma coisa menos trevosa. menos dark, eu acho que já todo mundo já devia, tipo, dar um voto de confiança, assim. Sabe? Mesmo que seja um pouco parecido, assim. Cara, eu acho que eu tinha expectativa zero pra esse seriado. Acho que se todo mundo fosse assistir esse seriado com expectativa zero. Cara, você vai sair surpreendida. Totalmente. Pelo menos no piloto. Tomara que o piloto continue, assim, seja que nem um piloto a série. Eu confio um pouco porque é o mesmo produtor da série do The Flash, então eu espero uma coisa bem parecida. Sim, a série do The Flash que, porra, eu considero o começo da série do Flash como algo abaixo da média, na verdade. Mas ela evolui muito, velho. É uma série que realmente ela evolui. Ela começa bem, assim... Aí eu vou falar menininho, bem menininha, novelinha. Mas ela vai aumentando a trama de um jeito, assim, fenomenal, cara. Cara, o episódio 15 de The Flash, pra que pariu, pegou 9.9 no IMDb, velho. E tá lá até hoje, não. Tudo bem, eu não faço porra nenhuma, mas... Não consegue, entendeu? Não consegue, mas não consegue fazer coisa direito. não consegue fazer filme direito, faz um filme mais ou menos, nego paga pau pra caralho, não consegue fazer quadrinho direito, bota 20 mil personagens no quadrinho, e é, nego ainda paga pau pra Marvel, não entendo, realmente não entendo. Dizem que se você falar Marvel é ruim, Marvel é ruim, Marvel é ruim, três vezes no espelho, quem não aparece atrás de você, gritando, ô seu viado! Não. E é isso aí, eu sou Universal, e Bigode? Diga. É, já que a gente tá em papo de bar, conversando no que a gente quiser, animações da DC. Minha opinião ou minha recomendação? Fala algumas recomendações do que tu curtiu de animação da DC, o que tu não curtiu e tal. Então, como todos já sabem, eu sou um cara velho, né? E, cara, minha primeira animação da DC, assim, que eu tive contato mesmo, foi o Super Amigos. Mas, assim, o auge foi o Batman do Bruce Timm. Vamos ter que falar dele de novo. Eu tinha até o álbum de figurinha e os bonecos, que infelizmente eu perdi dessa era. Eu tinha os bonecos também, perdi. Né? Eu tinha um Homem-Morcego, o Mr. Freeze, que eu, tão punheteiro, quebrei a máscara só pra ver ele sem máscara, que eu ficava frustrado que não saiu o capacete dele. E ele, é. ele era feito por baixo? Ou ficou um buraco? Era feito por baixo. Ah, pelo menos isso. Era show. E, tipo assim, cara, eu tô olhando aqui pros meus DVDs, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte, o que eu recomendo pra vocês verem é Lanterna Verde, o primeiro voo, peguei aqui na minha mão, pô, assim, muito legal mesmo, recomendo Liga da Justiça Nova Fronteira, que é baseado na HQ de mesmo nome. Deixa eu ver se eu acho aqui a outra que eu estou procurando. Barabaraba. Ah, essa aqui, cara, que a Mulher Maravilha aqui tá perfeita. Que é Superman, Batman, Apocalipse. Cara, é demais esse desenho. Foda pra caralho. A Mulher Maravilha tá muito pica aqui, cara. Todo mundo tipo... tá muito pica, velho. Ah... Mas o destaque que eles dão, a força que eles dão pra Mulher Maravilha é impressionante. É sensacional. Eu poderia falar os outros aqui que eu tenho, só pra vocês ficarem assim com inveja. Eu tenho aqui esses três que eu falei pra vocês. Eu tenho aqui um que eu ainda não vi por preguiça. Batman, Capuz Vermelho. Eu tenho... É muito bom, Bigode. Vai se fuder. Tem que ver essa porra hoje. Eu tenho A Morte do Super-Homem. Eu tenho Batman Cavaleiro de Gotham, que saiu na época dos filmes do Nolan. Já viu? Já, porra. Porra, é muito foda. Batman de anime. Porra, muito bom. Deixa eu ver aqui mais. Tenho A Mulher Maravilha, que eu não vi por preguiça também. Pra vocês verem quantas animações eu tenho aqui. Tenho que eu comprei recente. Posso te humilhar? Pode. Eu tenho um Mega Filmes HD. Ah, tá bom, desculpa. Tenho Batman Cavaleiro das Trevas, parte 1, parte 2, que eu comprei recentemente. E pra finalizar, e eu não sei Ah, calma aí. Faltou falar aqui esse clássico. Eu tenho Batman e Mr. Freeze, cara, abaixo de zero. Que delícia, cara! Pra quem não viu, puta, veja. Mano. Cara, é baseado na série do Bruce Timm, né? É. Puta, é muito, pariu, muito bom. Foda. Muito e se bom. Você ver esse filme em inglês, tem uma participação do Sub-Zero, porque o nome do filme é Batman and Mr. Freeze Sub-Zero. Mas eu nunca vi o Sub-Zero nessa versão, não sei porquê. Sei lá. E pra... Que piada ruim, né? E pra finalizar, assim, pras Marvete não ficarem chateadas, eu tenho aqui que eu ganhei de aniversário os Supremos 1 e 2. Aquela animação da Marvel. Pô, eu curti. Achei melhor que o quadrinho, inclusive. Mas não chega aos pés da DC, né, cara? Temos a Pri deu uma saída, mas eu acho que já voltou. Então a gente... Agora tem que correr pra encerrar esse podcast, porque... Então vamos agora direto para os recadinhos, por favor. Toca a vinheta. Então, recadinhos. Pri, tá aí? Tô. Deixa os recadinhos pra gente, por favor. É, escutem os outros episódios de OQTP. Escutem o PunkCast. Sigam a gente no Twitter, @.wig. Curtam a gente no Facebook, que é PunkCast. Gente, por favor, avaliem a gente no iTunes. por favor, sério. A gente vai colocar o link. Não, é só pesquisar Punkcast no iTunes, né? Mas de qualquer forma a gente vai colocar o link ali no post do QTP. É só. Eu vou esquecer. Vai então nada. Pede pro do Papaco do Futuro lembrar você. É verdade, Papaco do Futuro sou eu editando essa merda lá, triste sozinho, pá. Mas, todos os recadinhos da Pri foram válidos. Você acabou, Pri, os recadinhos? Seus recadinhos? Acabei. Tem o quadrinho aí do nosso amigo Mamilos e... daquele cara lá. Que é... que é o Atos Finais. Tem o banner. Qualquer post que tu entrar tem o banner na direita ali do blog. Escrito Atos Finais com a mulher japonesa, que eu acho que é o que tá agora. E vai trocando de semana em semana. O Mamilos manda demais na arte, manda demais no roteiro. Aquele outro cara tá participando também, não sei o que ele tá fazendo. Mas... então, vai sair no Pique, um overview, e é muito foda, tá? Tem o Tumblrzinho lá, que é um portfólio. Não seja preconceituoso, porque é Tumblr, porque o Mamilo não... Mamilo, olha só. O Mamilo não é uma menina de 14 anos com depressão que corta a bochecha e os pulsos. Cara. Mas é muito bom, vale a pena, a arte do Mamilo é foda, o roteiro tá foda, o que a gente do aqui do Ponto de Ignição já viu também é foda, e é isso aí. Bigode, recadinhos. Ah, eu tenho um recadinho, gente. É, por favor, alguém pode trazer leite pra mim, que eu tô sem leite e pão. Maconha! É. Que piada horrível, caralho. É. Isso foi uma merda. Piada? Puta que pariu, bicho. Foi uma piada. É improviso, tudo. É, tipo programa novo da Rede Globo, que falam que foi uma merda. Mas é isso aí, galera. Vem acompanhar sim o Twitter do Bigode, @bigodedocomissa. Se você quiser ver o Bigode e as suas fotinhas que ele tira momento tipo beleza americana, venha também para o Instagram do Bigode, que é @bigodedocomissa também. E é aquilo, venha visitar o Punkcast, como a Pri já falou, o melhor podcast, e ressaltar o que a Pri falou, por favor. Nós fazemos isso por vocês, então avalie a gente lá no iTunes, é isso, obrigado. Beijo do gordo. Exatamente, reforçando, você aí que tem iPhone, iPad, iPod, foda-se. Avalie a gente no iTunes, baixe nossos episódios por lá, às vezes também não precisa nem baixar. Mas a avaliação é muito importante para que a gente tenha um pouco mais de visibilidade lá. E a galera que curte o que a gente as coisas que a gente fala possa assistir a gente, e a gente tenha mais gente, a gente tenha mais episódios, a gente sobreviva por mais tempo. Então, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, pelo seu download. Esse foi o que tem prestado no número 8 e tchau, galera. Tchau. Pronto, acabou. Nem doeu, velho. Bip, bip, bip, falando. Você diz bip, eu respondo alô. Bip, bip, bip, chamando. Alguém na linha do... A onda agora é Kiko. Nossa, pra estourar em todos os paredões. Gosto da Pops, do Chaves, do Nhonho, Dona Clotilde, Dona Florinda, do seu Barriga e a Bruxa do 71. Mas quem eu gosto mesmo é do Kiko. Kiko lindo, Kiko maravilhoso, Kiko bonito, ai Kiko gostoso. Kiko maravilhoso, Kiko bonito, Kiko gostoso. Gosto da Pops, do Chaves, do Nhonho, Dona Clotilde, Dona Florinda, do seu Barriga e a Bruxa do 71. Mas quem eu gosto mesmo é do Kiko. Kiko maravilhoso, Kiko bonito, ai Kiko gostoso, Kiko lindo, Kiko maravilhoso, Kiko bonito.